Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Alguém aí, por gentileza, ativa as legendas, né? A tradução simultânea, por favor. Pronto. Candidato, pode começar de novo. Vamos lá. Amigo eleitor, sou o homem do buçaco, candidato do PS, Partido da Sinceridade. Se eu for eleito, pretendo receber o salário de R$9.000 por mês, contratar 4 assessores, ficar com parte da grana, fechar acordos com a bancada do prefeito e ganhar quanto dinheiro eu puder. Tem candidato que chega aqui e mente pra você. Eu não. Eu falo na cara. Votando em mim, você vai continuar pobre. Mas eu, pelo menos, serei um pobre a menos na cidade. No dia 2 de outubro, vote homem do buçaco por uma cidade mais rica. Pra mim. Meu nome é Mega Sena Manel Fernandado. Eu quero entender pra você que você não vai votar em mim e não tem que você não vai no momento lançado. Nessa eleição... Mas esse aí também não dá pra entender nada que o candidato fala, né? Caramba! Sou tradutor, não sou milagreiro. Ha ha ha ha. Seu voto. Qual é o meu número? Ei, mas não é impressão minha, não. Acho que o negócio tá nivelado por baixo mesmo, né? Porque até o homem do buçaco, candidato... Bom, pelo menos ele é sincero, né? Mas isso agora não importa, porque chegou a hora...